O melhor da boa música está aqui. Baú Sertanejo. Melhores. Baú Sertanejo. Minha janela, solidão, Quando a luz se apaga, eu de novo em casa, morrendo de amor por ela. Solidão e minha alma extravasa, não suporto a vontade de fazer amor com ela. Não suporto a vontade de fazer amor com ela. Solidão, quando a luz se apaga, eu de novo em casa, morrendo de amor por ela. Solidão, e minha alma extravasa, não suporto a vontade fazer amor com ela. Solidão, quando a luz se apaga, eu de novo em casa, morrendo de amor. Leandro Mais, o Leonardo, Solidão, ainda Lucas e Luan, Deixa a Pipoca Arrebentar, Viola Caipira com Jean Giovanni e ainda Jade Jefferson, Saco de Ouro, Denis e Denner, Morena Cheirosa, foi a nossa primeira canção de hoje, abrindo aqui o nosso programa, essa super quarta-feira. Bom, daqui a pouquinho, após o nosso giro intervalo, tem muito mais, já já tem modão de Rio Negro e Solimões pra você. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Estamos de volta com o Baú Sertanejo. O melhor do passado na sua rádio. A estação do seu rádio está chegando sempre as melhores músicas aqui em nosso Baú Sertanejo. Tem Rio Negro e Solimões. A música que vem chegando agora, Chove. Essa aqui é de 96, hein? Depois tem o Gilberto e o Gilmar, Capa de Revista, lá de 1981. Está chovendo lá fora, está molhando aqui dentro do meu coração. Está doendo na alma, afogando meu peito, chuva de paixão. Estou ficando maluco, estou falando sozinho, isso não é normal. Eu fico olhando os pingos da chuva cair, pra esquecer a saudade, pra me distrair. Mas é tão difícil, essa dor é real. Chove, aqui dentro chove, água dos meus olhos que não param de chorar. Chove, aqui dentro chove, eu aqui molhada, ela não vem me enxugar. Estou ficando maluco,

você correndo atende. Com amor se surpreende, reconhece que sou eu. Mas se tem alguém por perto, dá um toque, eu fico esperto. Falo tudo e digo adeus. Em horário combinado, vai que nada dê errado. Você sabe como é. Mas acaso ele estando, você diga foi engano. Aqui não mora essa mulher. Mas coração está querendo te encontrar. É um risco, mas não dá pra suportar. Essa dor, essa vontade de te ver. E nessa hora fala alto coração. E no risco de assumir essa paixão, deixo claro que vou preferir você. Recordamos mais uma vez aí com Leandro e Leonardo, de 1990, Coração Quer Te Encontrar, e ainda Vida de Pescador, com Daniel, Gilberto e Gilmar, capa de revista, Chove, Rio Negro e Solimões também passou por aqui, deixando o seu sucesso musical. Daqui a pouquinho, vem aí Renê e Ronaldo. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. O melhor do passado está de volta. Baú Sertanejo. Baú Sertanejo, quarta-feira, meio de semana. Cicatriz, Renê e Ronaldo, depois tem César e Paulinho, duas vezes você. Estou pedindo pra você voltar pra mim. Está difícil viver longe de você. Você é o meu começo e o meu fim. Me desculpe, mas não sei te esquecer. Sem querer eu me exaltei e te ofendi. Me pegou. Sem você eu não consigo ser feliz. O nosso amor é aquela semente que docemente brotou no coração, criou raiz. Você cortou a planta do meu peito, mas não tem jeito. Deixou na minha alma cicatriz. Sem querer eu me exaltei e te ofendi. Me perdoa. Você eu não consigo ser feliz. O nosso amor é aquela semente que docemente brotou no coração, criou raiz. Você cortou a planta do meu peito, mas não tem jeito. Deixou na minha alma cicatriz. O nosso amor é aquela semente que docemente brotou no coração, criou raiz.

e cobra, escorpião e caranguejo. Tenho veneno no sangue, para tudo tenho jeito. O meu corpo é vacinado para qualquer ferimento, mas picada de mulher, confesso que não aguento. Ei, bicho vão é mulher. Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer. Ei, bicho vão é mulher. Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer. Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer. Você e as melhores. Baú Sertanejo. Toda hora a gente briga, ficamos pra lá do meio. É só intriga, que dilema nossas vidas. É os dois virando arreio. Meio a tanta confusão, me pede pra ir embora. Nessa hora eu te beijo e na fúria do desejo, pela cama a gente rola. E a gente faz amor, amor. Vai embora a dor, a dor, a dor. E a gente faz amor, amor, amor. E vai embora a dor, a dor, a é só intriga, que dilema nossas vidas, é os dois virando arreio. Meio a tanta confusão, me pede pra ir embora. Nessa hora eu te beijo e na fúria do desejo, pela cama a gente rola. E a gente faz amor, amor. E vai embora a dor, a dor, a dor. E a gente faz amor, amor, amor. E vai embora a dor, a dor. Sertaneja. Amanhã vai ser lindo de novo, encontrar com você outra vez. Hoje já passa de uma semana e para ama, um dia é um mês. Amanhã dispense os compromissos e eu também vou dispensar os meus. Amanhã todo o tempo do mundo está reservado pra você e eu. No relógio eu conto as horas e acabar de uma vez com a saudade. Imagino você nos meus braços, com os olhos brilhando de felicidade. Amanhã nós vamos viajar no nos caminhos do amor e prazer, sem ter pressa pra gente voltar. Amanhã vou me dar pra você. Amanhã, quando eu te encontrar, com o amor quero te namorar. Entre beijos e abraços eu vou passear no seu céu. Amanhã vai ser lindo demais. Vou me sentir nos braços da paz. Novamente vai ser pra nós dois outra lua de mel. Relógio, eu conto as horas de acabar de uma vez com a saudade. Imagino você nos meus braços, com os olhos brilhando de felicidade. Amanhã nós vamos viajar nos caminhos do amor e prazer, sem ter pressa pra gente voltar. Amanhã vou me dar pra você. Amanhã, quando eu te encontrar, com o amor quero te namorar. Entre beijos e abraços eu vou passear no seu céu. Amanhã vai ser lindo demais. Vou me sentir nos braços da paz. Novamente vai ser pra nós dois outra lua de mel. Esse é o saudoso Barreirito, cantor das andorinhas, passando por aqui com a música Amanhã. Ainda nós tivemos o Theo Ferreira e Mancini, Fúria do Desejo, Bicho Boa Mulher, canção aqui na voz do Edson Hudson. Ainda tivemos o César Melotti, aliás, o César e Paulinho, Duas Vezes Você. Começamos aí com Cicatriz, com Renê e Ronaldo. Daqui a pouco tem mais músicas aqui na sua rádio. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Baú Sertanejo está de volta. Você ligado aqui em nossa programação com Baú Sertanejo. Tá chegando agora as gargantas de ouro do Brasil. Milionário José Rico, Nenhuma Esperança. Você tem meu endereço, você tem meu telefone, quase não me procura. Simplesmente me deixa, me funde a cabeça, me leva à loucura. Você gosta de brincar, me esconder e procurar, mas eu nunca te acho. Tô cansado desse jogo seu. Quem não quer mais te encontrar sou eu. Tô cruzando os meus braços. Pode me esquecer, quero te perder, dessa vez pra nunca mais. Rasgue o telefone, rabisque meu nome, é assim que a gente faz. Quando a gente esquece, a gente não guarda. Nenhuma esperança. Você gosta de brincar, de esconder e procurar, mas eu nunca te amo. cansado desse jogo seu. Quem não quer mais te encontrar sou eu. Tô cruzando os meus braços. Pode me esquecer, quero te perder, dessa vez pra nunca mais. Rasgue o telefone, rabisque meu nome, é assim que a gente faz. A gente não guarda nenhuma lembrança. Se não quer mais me ver, então não me dê nenhuma esperança. Pode me esquecer, quero te perder, dessa vez pra nunca mais. Rasgue o telefone, rabisque meu nome, que a gente faz. Quando a gente esquece, a gente não guarda nenhuma lembrança. Se não quer mais me ver, então não me dê nenhuma esperança. O melhor da boa música está aqui. Baú Sertanejo. E se a casa cair, deixa que caia. Hoje eu vou amanhecer na gandaia. Trabalho duro pra dar tudo que ela quer, mas ela nunca dá valor no que eu faço. Carro de luxo, joias caras tem pra ela. Foge de mim quando eu quero um abraço. Fazer amor ela não quer nem saber. Já não aguento essa falta de carinho. Hoje eu quero uma mulher pra me amar. Custe o preço que custar, eu não vou dormir sozinho. E se a casa cair, hoje eu vou amanhecer na gandaia. E se a casa cair, hoje eu vou amanhecer na gandaia. Estou sendo mal amado, sou obrigado a buscar amor lá fora. Se a mulher que eu amo não me quer, eu vou aonde tem muitas que me adoram. Por uma noite ela vai ficar sozinha. Volto pra casa quando amanhecer o dia. E num instante que ela me perguntar, a verdade eu vou contar, eu dormi na putaria. E se a casa cair, hoje eu vou amanhecer na gandaia. E se a casa cair, hoje eu vou amanhecer na gandaia. E se a casa cair, hoje eu vou amanhecer na gandaia. E se a casa cair, hoje eu vou amanhecer na gandaia. Obrigado, Massa. Baú Sertanejo, aqui é bem melhor. Música.

bobagem insistir. O meu coração quer você aqui. Me diz o que é que eu faço com essa solidão. Tentei te esquecer, briguei com o coração, foi tudo inútil. É bobagem insistir. O meu coração quer você aqui. Me diz o que é que eu faço com essa solidão. Tentei te esquecer, briguei com o coração. Baú Sertanejo. Do seu corpo me venceu. A saudade que bateu explodiu mais forte que a razão. E não nego que eu choro escondido sem querer quando penso que você tem a chave do meu coração. A malícia nos seus olhos quero ver. Desejo apaixonado, esse gosto de pecado que fez de nós dois amantes. É fruto proibido nosso amor, mas todo amor de risco tem sabor. Romance perigoso, jeito tão gostoso que me enfeitiçou. É fruto proibido. Todo amor de risco tem sabor. E eu de coração, nos braços da paixão, esqueço quem eu apaixonado, esse gosto de pecado que fez de nós dois amantes. É fruto proibido nosso amor, mas todo amor de risco tem sabor. Romance perigoso, jeito tão gostoso que me enfeitiçou. É fruto proibido nosso amor. Todo amor de risco tem sabor. E eu de coração, nos braços da paixão, esqueço quem eu sou. E eu de coração, nos braços da paixão, esqueço quem eu sou. Baô Sertaneja. Edson Hugson! Sente o perfume que há muito, muito tempo não sentia. Olhei depressa ao meu redor e apalpei o seu lugar em nossa cama tão vazia. Eu que cheguei do sono bom, chorei ao ver tudo acabado. Tanto amor, tanta doçura.

nas noites de luar de prata, pra mulher que amo fazer serenata, se vier morar com esse violeiro. Vem morar comigo, vem, vem sonhar comigo, vem. Contar, meu bem, vem morar comigo, vem, vem sonhar comigo, vem, que esse sonho é seu, esse mundo é seu, vem morar comigo, vem, vem morar comigo, vem, vem sonhar comigo, vem. Acordar, meu bem, vem morar comigo, vem, vem sonhar comigo, vem, esse sonho é seu, esse mundo é seu, vem morar comigo. O melhor da boa música está aqui. Baú Sertanejo. João Neto. Neto e Frederico de 2006. A música Eu Disse Não, ainda Adair Cardoso, Vem Morar Comigo. Mato Grosso e Matias, participação do Edson Hudson, 24 Horas de Amor. Ouvimos ainda Chico Rei Paraná, volume 12, Fruto Proibido. Você Virou Saudade, Gian Giovanni. Foi mais uma também que nós ouvimos aqui no Baú Sertanejo. É um breve intervalo e volto contigo. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Estamos de volta com o Baú Sertanejo, o melhor do passado na sua rádio. Nós vamos aí seguindo sempre com os grandes sucessos da nossa música pra você na sua quarta-feira. E tá tentando já aqui o último bloco do programa, hein? Tá chegando agora aqui, ó, o Chanceler Montenegro, Quem Ama Tem Ciúme. Depois tem Donizete, Mude Esse Jogo Pra Matar a Saudade. Após o sinal, deixe o seu recado, que estarei assim que possível. Obrigado. Preciso falar com você ainda esta noite. Não posso dormir sem fazer as pazes com você. Precisa me ouvir um instante. Não negue-me esse direito. Melhores, Baú Sertanejo. Toda vez que você aparece fazendo seu jogo, eu esqueço de tudo e me deixo queimar no seu fogo. Você manda e desmanda no meu coração. Tem meu mundo em suas mãos. Já tentei tantas vezes não me entregar, mas não dá. Você brinca comigo de um jeito bandido. Faz de mim o que bem quer. Sabe que eu te amo, mulher. Você brinca comigo de um jeito bandido. Faz de mim o que bem quer. Você pinta e borda, você deita e rola. Mude esse jogo, mulher.

vocês, vai lá. Já desfiz o meu sofrer. Baú Sertanejo, Baú Sertanejo. Chuva, choro a falta de você. Não vai adiantar dizer que não te quero. Você é minha luz, o meu céu, o meu ser. Em algum momento de incerteza, você vai ver, refletidos neles, nossos momentos lindos. Vale a pena crer nesse grande amor. Chora peito, me mata de uma vez, porque aos poucos eu não vou morrer. Uma noite pra afagar os seus cabelos, pra tocar, beijar seu rosto antes de dormir. Se eu te deixo, nada vai restar de um grande amor igual ao meu. Peito louca, você vai buscar minhas mãos até o amanhecer, até o amanhecer. Em teus sonhos vai sentir meu cheiro, coração batendo forte no teu ser. César e Paulinho no baú. Ouvimos, aliás, César Menotti e Fabiano. Perdão, gente. César Menotti e Fabiano, um poporri. Começamos aí com Chora Peito, também Ausência. Tivemos antes Sublime Renúncia com João Neto e Frederico. Ainda Mude Esse Jogo, Donizete. O Chanceler e o Montenegro com a música Quem Ama Tem Ciúme. Abriu aqui mais um bloco do programa. E assim chegamos aqui ao final do nosso programa. Grande abraço a todos. Amanhã, quinta-feira, tem muito mais na sua rádio. Você ouviu Baú Sertanejo. Até o nosso próximo programa. Baú Sertanejo.